No ano em que o rei partiu, eu vi o Senhor alto e sublime, o templo cheio, sua glória brilha, serafins clamando a terra adorar. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra enche-se de seu amor, purifica-nos com fogo, Senhor. Eis-me aqui, envia-me, sou teu servidor. Ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito entre os que não têm futuros. Mas o serafim voou com brasa em sua mão e tocou minha boca, trazendo salvação. Cidade em desolação irá ficar, mas se a semente ainda firme restar, teu povo se levantará. Envia-me, ó Senhor.